Um som líquido em meio ao vazio te faz abrir os olhos. A sensação é a mesma que despertar de um pequeno cochilo de almoço. O corpo sente um brusco susto que te faz respirar rapidamente e sentir o coração batendo rápido dentro daquilo que você sempre considerou como seu peito. Você não sabe exatamente o que é aquilo que respira. Não parece ser oxigênio, mas sim algo ligeiramente mais espesso e de aroma adocicado. Seus olhos se abrem e você enxerga algo que sua mente interpreta como o céu. Porém, diferente de todas as vezes que você ergueu seus olhos, ali não existem nuvens, sol ou uma lua para serem contemplados. No lugar de tudo o que lhe é comum, uma vastidão infinita de estrelas e manchas luminosas que mais parecem leite derramado sobre um piso escuro, aparece. Seu corpo balança levemente, você nota que está com as costas pousadas em uma espécie de peso feito de pano cinzento. Ainda imóvel e com a visão focada para o alto, você nota também que as estrelas brilhantes e nebulosas de cores vivas estão se movendo devagar. Se você não fosse tão perspicaz, certamente não as veria passeando pelo infinito escuro do céu. A beleza daquele balé interestelar é tamanha que lhe faz querer erguer os braços e ir de encontro às luzes celestes. Novamente o som líquido lhe soa naquilo que sempre considerou como sendo seus ouvidos. Nessa hora, você levanta seu corpo colocando-o sentado. Sua atenção é tomada por outra coisa peculiar, só que, diferente das estrelas longínquas acima daquilo que você sempre considerou como sua cabeça, esta encontra-se ao seu lado. Encostando-se à sua perna, uma figura inocente é embalada pelos sonhos. O pequeno bebê aparenta estar completamente encharcado. Entretanto, este não sente frio ou mesmo se incomoda com seu estado. O pequeno usa uma roupinha simples de pano que cobre apenas as partes íntimas. E, onde deveria ser aquilo que você sempre considerou como umbigo, está um cordão umbilical partido. A estranheza lhe surge e, antes de afastar-se daquele ser, outro toque é sentido por aquilo que sempre foi considerado como sua pele. Desta vez, o que ativa seu tato não é uma sensação úmida, mas sim a textura de pelos crespos. Ao encarar a figura, você percebe que é um homem cuja idade aparenta ser bastante avançada. Ele também dorme profundamente e sua atenção logo nota certa dificuldade na respiração daquele sujeito. Seu pulmão parece não se encher completamente, o que o força a respirar mais vezes e em menor tempo. Com certa estranheza, você se levanta completamente. Ao fazê-lo, outras pessoas lhe aparecem em estado de repouso contínuo. Cautelosamente, aquilo que sempre lhe foi considerado como pés, começa a se mover. Os espaços são curtos, mas aos poucos seu caminho vai se tornando menos tortuoso. À medida que caminha, a sola dos seus pés descalços sentem como se estivessem pisando um solo aquoso e morno. Entre uma passada e outra, você repara alguns picos circundando todo o lugar por onde caminha. No centro desse grande espaço circular, existe uma espécie de torre com uma escada vertical que leva até o topo. Sua curiosidade lhe faz seguir adiante sem temer a altura alcançada. E a recompensa pela audácia logo lhe é dada. Um oceano de vastidão infindável cujas águas possuem inúmeras cores lhe aparece. Estas refletem o que está acima com uma nitidez perfeita. Céu e mar não possuem divisão, o que faz parecer que o infinito do universo está acima e em todos os lugares. À sua esquerda, você nota o mesmo barulho líquido que lhe trouxe até aquela realidade. Mais que isso, é possível ver uma ondulação localizada. É como se uma pedra tivesse acabado de afundar naquele lugar. Em toda a vastidão, você só enxerga o espelho d'água e as estrelas, mas acima, no fim daquela escada, você sabe que existe um espaço ainda não explorado. Assim sendo, seguindo seu espírito curioso, suas mãos e pés continuam a galgar os degraus até o topo daquela torre. No fim da subida, um pequeno alçapão destrancado está à sua espera. Com calma, você o abre atingindo o topo do lugar. Se sentando novamente sobre os joelhos, você percebe que está em um espaço semelhante ao que acabou de sair. Porém, diferente de antes, o tamanho é bem mais reduzido. Ao olhar em volta, o mar parece ter subido e ao tentar olhar para baixo, nada mais lhe é visível. Nem as pessoas, nem o espaço cinza e muito menos o alçapão estava ali. O som lhe assusta e faz com que se vire imediatamente para a origem do ruído. Ei, você. Seus olhos se arregalam enquanto veem quem proferiu aquelas palavras. Na verdade, quem não se aplica, mas sim o quê? Aquele ser, apesar de ser uma forma humanoide, se parece incrivelmente com um pássaro. No lugar dos braços, duas asas de penas brancas com detalhes pretos seguram um remo grosso feito de madeira. As penas são finas, escuras e se balançam levemente enquanto permanece sentado na borda do lugar. O tronco e cabeça são ossudos, sendo que, nessa segunda parte, um bico alaranjado abaixo dos dois grandes olhos azuis se projeta. Eu sou tão estranho assim. A ave fala abrindo levemente o bico. Chegue mais perto. Não tem nada com o que se preocupar. Sou tão inofensivo quanto os contos me retratam. Você, mesmo com um pouco de medo, vai em direção àquela figura. Não é lindo? A ave aponta para as luzes do céu que também se projetavam no mar. Se não fosse assim, eu jamais teria aguentado esse trabalho por tantas eras. Se sentando na borda daquele barco circular em meio ao infinito, você percebe que ele possui uma forma bastante familiar, mas que até então lhe passou despercebido. Sim, você o vê como um grande guarda-chuva, mas todos vêm de maneiras diferentes. Alguns enxergam como uma folha verde, outros como um pote de madeira. Mas isso não muda o fato de que isso aqui... Apontou para o guarda-chuva de cabo para cima. É só algo que boia pelo oceano dos sonhos. E assim que falou, começou a mover a embarcação pelo mar usando um remo de madeira que segurava. O balançar do guarda-chuva tinina, fazendo o sono voltar rapidamente e deixando seu corpo mole e propenso a cair. Ei, calma aí. Não deixe essa cegonha aqui sozinha tão rápido. Falou segurando seu corpo antes que este caísse na água. Por que não dá uma olhada no seu livro? Como quase ninguém aqui desperta antes do tempo, é difícil ver alguém lendo ele. Sem entender exatamente o que aquela figura deseja, você leva a mão ao bolso de sua roupa. No mesmo instante, você nota que ali existe de fato um livro cuja capa é azul e contém seu nome escrito nela. Dê uma olhada, você vai se surpreender. Com tranquilidade, você abre a primeira página do livro e o começa a ler. Não demora e as palavras vão se embrenhando e trazendo memórias que acreditava não possuir. De um momento para o outro, as sentenças são incorporadas à sua mente e você logo reconhece que aquilo não é um simples livro, mas sim um registro de toda a sua existência. Ali estão presentes todas as ações, decisões, medos e desejos que um dia você teve. As páginas avançam e a história de sua vida segue. Capítulo a capítulo, você vê tudo o que foi feito e pensa no que poderia ter realizado melhor ou totalmente diferente. E quando a última página se aproxima, você para de ler e fecha o tomo bruscamente. O engraçado é que, mesmo sendo poucos os que despertam antes do tempo, nenhum de vocês tem a coragem de ver a última página. E novamente a cegonha. Eu entendo. Também não teria coragem de fazer isso. A ave percebe que uma lágrima escorre em seu rosto e a seca com uma das plumas. Você sabe que pode fazer melhor, não é? E ao te perguntar, indica o mar. Pule. E sem pensar, você lança o livro com sua vida inteira gravada em direção à ave e salta em direção ao mar. No entanto, a queda dura muito mais do que você imaginava. A altura que você escalou se mostra novamente, e seus olhos enxergam por cima o grande guarda-chuva que leva as outras inúmeras pessoas dormindo através do oceano dos sonhos. Enquanto seu corpo cai, você nota outra figura escalando o cabo do guarda-chuva. Os olhos dela não possuem brilho, a face não tem expressão, é como se estivesse hipnotizada. tocar as águas brilhantes estreladas, você sente seu corpo esquentando e adormecendo. Seus olhos encaram o fundo e as memórias de tudo que foi lido há pouco vão se tornando turvas. Aos poucos, você vai deixando de ter certeza que tudo aquilo foi real. Aos poucos, você sente que algo vai acontecer. Quando você voltar, leia sua nova história para mim. E com a voz em sua mente, antes que tudo fique escuro e apertado, seu corpo se contrai e sente um susto brusco que te faz respirar rapidamente e sentir o coração batendo rápido dentro daquilo que você sempre considerou como seu peito. Seus olhos se abrem enxergando a luz, e do fundo de sua alma, você emite todos os sentimentos acumulados de uma vida inteira em um único ato.